tua glória enche toda a terra. Teu nome é sobre todo nome. Tu és o dono da minha vida. É só em ti que tenho constituiu reis e sacerdotes para um